viajar na poeira da paixão. Você é a inspiração, doce ilusão do meu coração. Quando vi você a primeira vez, surgiu um raio de luz de primavera. Tive medo, eu não vou negar, mas eu sei, tô amando. De agora em diante, todo mundo vai me ver feliz. Carinho, paixão, compreensão, motivo pra sonhar. De amor, de amar, arrasando a minha vida e me excitando, amor. Tudo que eu preciso você tem pra dar. Carinho, paixão, compreensão, motivo pra sonhar. Pra sonhar. Deixa eu andar sobre as terras e viajar no limite da emoção. Levitar na garoa das serras, curtir São Paulo, fonte de inspiração. Vou à Casa Verde, onde conheci vários amigos de fé, Belém, Tucuruvi, Campo Limpo, Santo Amaro, Moca, Chapadão, linda Praça da Sé, Lapa, Consolação. Tanto onde moram os racionais, sabe como é, outros ideais. Estava precisando de um pouco de paz, coabitar tua pé na Camuri Brás. Socorro, Vila Sônia, Jardim Angela, Tiradentes, São Miguel, vem Itaquera. Morumbi, Vila Maria, Cachoeirinha e Grajaú. Jardim Paulista, Brasilândia e Moema, Vila Formosa, Embu, Parque São Jorge, Matarazzo, Guarulhos, Santos e Santo André, Cangaíba, Diadema, Osasco, Água Branca e Sumaré. Paixão, compreensão, motivo pra sonhar. De amor, de amar, razão da minha vida e me excitando, amor. Tudo que eu preciso você tem pra dar. Carinho, paixão, compreensão, motivo pra sonhar. Compreensão, motivo pra sonhar. De amor, de amar, razão da minha vida e me excitando, amor. Tudo que eu preciso você tem pra dar. Carinho, paixão, compreensão, motivo pra sonhar. Pra sonhar. Sonhar.